Está entrando no ar? Bate-papo musical. Produção e apresentação, Marcos Angel. Olá, amigos, de volta essa semana mais uma vez com o nosso bate-papo musical e, como sempre, procurando trazer para você o melhor da música popular brasileira, o melhor do repertório que não ouvimos mais nas rádios convencionais e rádios comerciais. Estamos aqui cumprindo essa missão que nos dá muito prazer, muita satisfação ouvir e compartilhar a boa música popular brasileira. E hoje no nosso programa, um papo nutritivo com a nossa nutricionista Denise Braga, falando sobre mais um tema interessante. Eu quero saber então da Denise qual o assunto que ela vai falar pra gente hoje. Olá, Denise, que teremos hoje no Papo Nutritivo? Pois é, Marquinhos, como a temperatura tem caído muito nesses últimos dias, hoje então vamos reprisar nosso Papo Nutritivo, que fala sobre alguns chás e as suas funções. Vamos conferir já já. Maravilha! Falar sobre chá, eu gosto de chá. Chá de cidreira, né? Chá de camomila, erva doce, são bons chás. Agora vamos ver para que cada um desse serve, né? Vamos aguardar daqui a pouquinho. A Denise vai contar para a gente a utilidade, né? Enfim, de cada chá. Obviamente de alguns chás, né? Não teria como fazer de todos. Muito bom. Aguardemos então a explicação da Denise. E se você quer entrar em contato com a gente para sugestões, críticas, comentários, pedidos musicais, envio do seu repertório para o nosso especial do mês ou sugestão para o nosso Dois Tempos, mande e-mail para batepapomusical1@gmail.com. Especial do mês. E hoje o nosso especial do mês. Chegamos, né, naquele programa que todo mundo gosta, que é o repertório, que é o programa feito pelo ouvinte, feito por você. Você manda pra gente seu repertório de 14 a 15 músicas e a gente então faz o último programa do mês, montado, produzido por você. Hoje quem nos escreveu e mandou o seu repertório foi a Ana Paula de Itajaí. A Ana Paula que mandou algumas palavras elogiosas ao programa. Obrigado, Ana Paula. Obrigado também pelo seu repertório. A gente vai passar então agora a compartilhar o seu repertório e seu gosto musical com os nossos ouvintes. Vamos começar com a primeira indicação da Ana Paula, que foi Linda Juventude, de Márcio Borges e Flávio Venturini, na interpretação do 14 Bis. E na sequência, Adriana Calcanhoto, Vambora, composição da própria Adriana Calcanhoto. Marrom, perfume pela casa. Ainda tem você na sala, porque meu coração dispara. De Márcio Borges e Flávio Venturini, ouvimos com 14 Bis Linda Juventude e com Adriana Calcanhoto dela, Vambora. Vamos continuar com a indicação, com o repertório feito pela nossa ouvinte Ana Paula de Santa Catarina, Itajaí. Ela pede agora Anunciação, música com Alceu Valença, composição também do Alceu Valença, e com a Ângela Rorô dela, Fogueira. Peito no carro. sussurro do meu ouvido. Eu não duvido, já escuto os teus sinais. E tu virias numa manhã de domingo. Eu te anuncio nos sinos das catedrais. Queimar minha fogueira e destruir a companheira, por que sangrar do meu amor assim? Não penses ter a vida inteira para esconder teu coração, mas breve que o tempo passa, vem de galope o meu perdão. Por que temer a minha fêmea, se a possuis como ninguém? A cada bem do mal do amor em mim. Não penses ter a vida inteira para roubar meu coração. Cada vez é a primeira, do teu também serás ladrão. Deixa eu cantar aquela velha história, amor. Deixa eu penar, a liberdade está. Eu vivo a vida inteira, a descobrir o que é o amor. Leve pulsar do sol a me queimar. Não penso ter a vida inteira para guiar meu coração. Sei que a vida é passageira e o amor que eu tenho não. Quero ofertar a minha outra face, a dor. Deixa eu sonhar com a tua outra face. Posso ter a vida inteira para guiar meu coração. Sei que a vida é passageira, mas o amor que eu tenho não. Quero ofertar a minha outra face, a dor. Ouvimos com o Alceu Valença, dele, Anunciação, e com Ângela Rorô, dela, Fogueira. Esse é o bate-papo musical especial do mês, programa que vai ao ar na última semana de cada vez, com um repertório feito por você, feito pelo ouvinte. Você manda pra gente, pelo batepapomusical1@gmail.com, o seu repertório, sua sugestão de repertório, de 14 a 15 músicas, e a gente faz o último programa de cada mês com este seu repertório. E hoje estamos ouvindo o repertório que nos foi enviado pela ouvinte Ana Paula, e ela que mora em Itajaí, Santa Catarina. Fui sambando, fui chegando. A composição é do Benito de Paula, canta também o Benito de Paula. E com boca livre, na direção do dia, também conhecido como Toada. A composição de Juca Filho, Cláudio Nutti e Zé Renato. Bate-papo musical. Comunicando, Marcos Rangel. Saí do trabalho, cansado. Mil problemas pra resolver. Mas em casa não consegui nem pegar no sono e dormir. Eu mudei de roupa e saí. Fui pro samba me divertir. Logo que cheguei, lhe encontrei. Vi você me olhando a sorrir. Eu passei a noite inteira ali admirando, sambando, chegando e você me amando. Você foi tomando conta do meu coração. Eu passei a noite inteira ali admirando, sambando, chegando e você me amando. Você foi tomando conta do meu coração. Hoje eu sou mais eu com você. E você me ajuda a viver. Já não ando só por aí. Vou pro samba, levo você. você samba pra me agradar. Sem o samba não sei viver. Eu já resolvi meus problemas. Tenho tudo e ainda tenho você. Eu passei a noite inteira me admirando, chegando, sambando e você me amando. Você foi tomando conta do meu coração. Eu passei a noite inteira me admirando, fui sambando, fui chegando e você me amando. Você foi tomando conta do meu coração. Hoje eu sou mais eu com você. É. E você me ajuda a viver. Agora tá tudo bem. Já não ando só por aí. Vou pro samba, levo você. Você samba pra me agradar. Diz no pé, diz no pé. Sem o samba não sei ver. Eu já resolvi meus problemas. Tenho tudo e ainda tenho você. Agora tá tudo bem. Eu passei a noite inteira ali admirando, sambando, chegando e você me amando. Você foi tomando conta do meu coração. Isso aí. Eu passei a noite inteira ali admirando, sambando, chegando e você me amando. Você foi tomando conta do meu coração. Passei a noite inteira ali admirando, chegando, sambando e você me amando. E você foi tomando conta do meu coração. Eu passei a noite inteira me admirando, fui sambando, fui chegando e você me amando. Você foi tomando conta do meu coração. Tiquine do mundete, quente que dindende. Passei a noite inteira ali admirando, fui sambando, fui chegando e você me amando. Você foi tomando conta do meu coração. Diz, diz, diz. Eu passei a noite inteira me admirando, fui sambando, fui chegando e você me amando. Você foi tomando conta do meu coração. Aventureira, canta tua teu gado na viola, pra ver você mais feliz. Escuta o trem de ferro alegre a canta, na reta da chegada pra descansar, no coração sereno da tua. Pra ver você mais feliz. Escuto o trem de ferro alegre a cantar, na reta da chegada pra descansar, no coração sereno da tua. Da vida. pra descansar o coração sereno da tua vida. Bem querer. Ouvimos com Benito de Paula, dele, Fui Sambando, Fui Chegando. E com Boca Livre, Na Direção do Dia, composição de Juca Filho, Cláudio Nucci e Zé Renato. Continuando o desfile do repertório que nos foi enviado pela Ana Paula, vamos ouvir com Emílio Santiago, Verdade Chinesa, a composição de Gilson e Carlos Cola. E com Gilson, Casinha Branca, a composição de Marcelo, Gilson e Jocrã. Toma um copo, dá um tempo e abre.

Anti-inflamatórios: agrião, limão, hortelã, alecrim, canela, cavalinha, dente de leão e folha de abacate. Antissépticos: arnica, bardana, alho e limão. Para estimular o intestino, temos chá de semente de linhaça, ameixa preta, cáscara sagrada, hortelã, erva doce e capim-cidreira. Combate os radicais livres por serem antioxidantes: o chá branco, verde, preto, vermelho e o chá mate. E esses também ajudam no emagrecimento. Batida de erva, cidreira, cidreira, tremedeira, o pau de dação. Pra quem tá doente do peito, faz um grande efeito, lipoderião. Nesse papo nutritivo, eu trouxe os benefícios de alguns chás. Mas devemos lembrar da individualidade de cada pessoa, o tipo e a quantidade do chá ingerido, pois nem tudo é bom para todo mundo. E o chá, mesmo sendo natural, pode trazer alguns prejuízos à nossa saúde, como, por exemplo, o chá de canela, que pode ter ação abortiva, o chá verde pode intoxicar o fígado e o chá preto, que pode aumentar a pressão arterial. O chá não deve substituir a ingestão de água e nem de medicamentos. Em caso de dúvida, pergunte ao seu médico ou nutricionista se você pode beber. Nesse papo nutritivo, eu trouxe apenas uma amostra e claro que existem outros tipos de chás com outras ações funcionais. E depois eu volto com mais um papo nutritivo. Tchau! As informações aqui contidas são de caráter coletivo. Para consultas pessoais, procure seu nutricionista. Bate-papo musical. Comunicando, Marcos Rangel. Muito bem, essa foi a nossa nutricionista Denise Braga, que nos falou hoje sobre alguns chás. Muito bem, nesse tempo, realmente um chá cai sempre muito bem, né? Dias fresquinhos, dias frios, muito bom. Tô até quase babando aqui, já está pensando no chá. Muito bom. Se você tem alguma dúvida sobre nutrição, mande e-mail para batepapomusical1@gmail.com e a nossa nutricionista Denise Braga virá aqui no próximo programa esclarecê-la. Na sequência, vamos ouvir com João Bosco, Papel Machê, composição de Capinã e João Bosco. E com Milton Nascimento, Travessia, do Milton Nascimento. Ser feliz, no teu colo dormir e depois acordar, sendo seu colorido brinquedo de papel machê. Cores do mar, festa do sol, vida é fazer todo sonho brilhar. Ser feliz, no teu colo dormir. Sendo seu colorido brinquedo de papel machê. Dormir no teu colo é tornar a nascer violeta e azul, outro ser, luz do querer. Não vai desbotar lilás, cor do mar, seda, cor de batom. Arco-íris que é bom, nada vai desbotar. Brinquedo de papel machê. Porque no teu colo é tornada nascer violeta e azul, outro ser, luz do querer. Não vai desbotar o lilás, cor do mar, seda, cor de batom. Arco-íris é bom, nada vai desbotar. Brinquedo de papel machê. Ai, ai, ai, ai, ai.

sinal fechado. E fechando com o Rei, cantando de Roberto e Erasmo, Amante à Moda Antiga. Como vai? Eu vou indo e você tudo bem? Tudo bem, eu vou indo, correndo pegar meu lugar no futuro e você. Tudo bem, eu vou indo em busca de um sono tranquilo. Quem sabe quanto tempo, pois é, quanto tempo. Não tem de quê, eu também só ando assim. Quando é que você telefona? Precisamos nos ver por aí. Pra semana prometo, talvez nos vejamos. Quem sabe? Quanto tempo, pois é, quanto tempo. Coisa que eu tinha a dizer, mas eu sumi na poeira das ruas. Eu também tenho algo a dizer, mas me foge a lembrança. Por favor, telefone, eu preciso beber alguma coisa rapidamente pra semana o sinal. Eu procuro você, vai abrir, vai abrir. Prometo, não esqueço. Por favor, não esqueça, não esqueça, não esqueça. Adeus. Antiga, do tipo que ainda manda flores, aquele que no peito ainda abriga recordações de seus grandes amores. Eu sou aquele amante apaixonado que curte a fantasia do romances, que fica olhando o céu de madrugada, sonhando abraçado a namorada. Eu sou do tipo de certas coisas que já não são comuns nos nossos dias. As cartas de amor, beijo na mão, muitas manchas de batom daquele amasso no portão. Apesar de todo o progresso, conceitos e padrões atuais, sou do tipo que, na verdade, sofre por amor e ainda chora de saudade. Porque sou aquele amante à moda antiga, do tipo que ainda manda flores, apesar do velho tênis e da calça desbotada, ainda chamo de querida namorada. Aquele amante à moda antiga, do tipo que ainda manda flores, apesar do velho tênis e da calça desbotada, ainda chamo de querida namorada. Ainda chamo de querida a minha namorada. Minha namorada, a namorada, a minha namorada. E assim chegamos ao final de mais um bate-papo musical, mais um especial do mês. Eu quero agradecer a Ana Paula pelo envio do seu repertório, pelas palavras, né, que ela nos enviou aqui no seu e-mail. E quero agradecer a você também que esteve ouvindo a gente até agora. Convidá-los a participar com a gente pelo batepapomusical1@gmail.com com sugestões, críticas, comentários, pedidos musicais. Envio da sua lista para o nosso especial do mês, listinha de 14 a 15 músicas, também a sua sugestão para o Dois Tempos, as suas dúvidas sobre nutrição. Convidá-los ainda a divulgar o nosso programa, a nossa emissora, e não sai daí que ainda vem muita coisa legal para você. Até a próxima semana, fique com Deus. Adeus. Estou indo embora. Não posso ficar nem mais um minuto com você. Bye, é. Bye, bye. Aham.